Após 4 anos de ausência, Tony Carreira regressa aos palcos para uma digressão em França. Dia 21 de janeiro, no Zénith de Orléans. Não perca esta oportunidade e reserve já o seu lugar. Bilhetes disponíveis nos locais habituais. Fnac, Carrefour, Auchan, Leclerc, no site diam.eu ou ainda na vossa rádio Arc-en-Ciel. Entreprise Oliveira, spécialisée dans la rénovation, le ravalement, l'isolation et la peinture, recherche un ou plusieurs ouvriers motivés, avec ou sans expérience. Voir selon le profil. Contactez Monsieur Oliveira au 06 59 74 21 01 ou au 02 38 76 40 86. Então, muito bom dia a todos e a todas e espero que estejam todos bem aí desse lado de saúde. Ora, hoje somos o sexta-feira, 3 de dezembro de 2021 e bem-vindo à nossa rádio, a Rádio Arco-Íris, com mais uma emissão, o fim de semana à porta. Ora, estou na companhia de Lourenço das 9 até ao meio-dia, com muita música portuguesa. E para quem trabalha, uma um ótimo dia e muita coragem, porque o tempo não está muito bom aí fora. E para quem trabalha fora, tenha muita, muita coragem, que hoje aqui, ao menos aqui em Florida, estamos menos 2 e a 5 durante o dia. E para quem faz viagem, uma ótima viagem também, e que tenha muito cuidado nas estradas, porque um pequeno deslize vai depressa. Ora, então vamos começar a nossa música para dar alegrias e com muito calor aí. Vocês estiverem em casa, deixem estar, tomem um cafezinho, ponham-se no sofá ou a lareirinha, quem tiver lareira, e deixem estar, que está muito, muito bom para estar dentro de casa. E vamos então começar já com o conjunto Pai e Filhos, e vai ser o título Dá-me então com o alho. O alho é bom, é para meter no bacalhau, não é? E então temos que pôr, porque está a chegar também o Natal. Ora, vamos escutar então esta bonita música.

Vamos fazer essa galera sacudir? Vamos, meu Zezé. O que, que tá faltando então, Luciano? Tá faltando alegria, bonzinha pra cima e todo mundo na maior felicidade. Então quer ver todo mundo na contagem da alegria pra gente? Todo mundo, só agora. Eu danço como cerveja, eu grito e subo na mesa, eu agito a galera. Rolou pela loirinha, de olho da mulatinha, mas a morena me espera. Ale, ale, vamos então mexer, porque está muito frio, a gente está a mexer, aquece. Vamos embora. Vou te devorar. Amor, era um sonhador é cobre de amor que em mim flutua. Esta boca tem carinhos e muitos beijinhos para a boca tua. Desde o primeiro olhar só vivo a sonhar loucuras sem fim. Carinha louca, te espero porque te quero perto de mim. Carinha tão louca, deixa-me esta boca e se te amanhar vou mandar desejos, cobrir-te de beijos, vou-te devorar. Ora, 9 horas e 26 minutos, então estamos com Walter Lopes, amor da mãe, quem não tem amor à mãe? E então estamos no mês de pensar muito nas famílias, ao mês que as famílias ajuntam-se, o mês de Natal. Então espero que estejam a passarem uma ótima manhã na nossa companhia, na companhia da Rádio Arco-Íris 96.2. E vamos ficar com esta canção, depois a seguir ficaremos com uma página de povo. E depois continuaremos com a nossa música até ao meio. Uma mãe tem a criar, mas ela nunca deixa na mesa nada faltar. Quando temos frio, a mãe nos dá seu calor. E a chorar, reza a Deus Nosso Senhor. Amor de mãe, é luz divina que nos guia o caminho. Amor de mãe, amor de mãe. Amor de mãe, amor de mãe, é luz divina que nos guia o caminho. Amor de mãe, amor de mãe, é dar a vida pela vida do seu filho. Mãe sofre calada para não preocupar, esconde a tristeza com sorrisos no olhar. Se ainda tens mãe, dá-lhe toda a atenção. Mãe é força, é coragem, é paixão. Amor de mãe, amor de mãe, é luz divina que nos guia o caminho. Amor de mãe, amor de mãe, é dar a vida pela vida do seu filho. Que nos guia o caminho. Amor de mãe, amor de mãe, é dar a vida pela vida do filho. Calar,

cada dia que se passa mais distante. Um osso tão bonito se perdeu na indiferença. É pena que este amor não teve consciência dos sonhos que sonhamos em segredo. Vá com Deus, o amor ainda está aqui. Vá com Deus e sente-se um livro lindo, amor meu. Se o destino está traçado para vivermos lado a lado, vá com Deus. Vá com Deus, se o amor ainda está aqui. Vá com Deus e sente-se um ir por mim, amor meu. Se o destino está traçado para vivermos lado a lado, vá com Deus. Você nada entendia de tudo que esperava nas horas mais sublimes do meu eu. Vá com Deus, se o amor ainda está aqui. Vá com Deus para vivermos lado a lado. Vá com Deus, vá com Deus, se o amor ainda está aqui. Vá com Deus e tente subir por mim, amor meu. Está traçado para vivermos lado a lado. Vá com Deus. Nos braços de nós dois, a ser um só. Você nada entendia que tudo que esperava não só nas mais sublimes do meu eu. Vá com Deus. Seu amor ainda está aqui. Vá com Deus e sente sorrir por mim, amor meu, amor meu. Se o destino está traçado para vivermos lado a lado, vá com Deus. vai com Deus. Se o amor ainda está aqui, vai com Deus. E tente subir por mim, amor meu. Se o destino está traçado para vivermos lado a lado, vai com Deus. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. A mais top da parada, ou por todos os camarotes, quando vou na furada, deixo tudo à maneira, enlouqueço a mulherada. Mandei fazer um pingente lindo de ouro maciço, para espantar inveja que o povo tem comigo. Sou uma mulher apaixonada, trago Deus no coração. No trabalho sou honesta, uma coisa que detesto, o povo fala sem razão. Toda casa nova, todo carro novo, estou morando agora. A vida que eu tenho é como eu sempre quis. Deixei que o povo fale, tô querendo é ser feliz. A minha caminhonete é do ano importada, minha humilde residência, a mais top da parada. Ou por todos os camarotes, quando deixo tudo à maneira, enlouqueço a mulherada. Mandei fazer um pingente lindo de ouro maciço, para espantar inveja que o povo tem comigo. Sou uma mulher apaixonada, trago Deus no coração. No trabalho sou honesta, uma coisa que detesto, o povo fala sem razão. Toda casa nova, todo carro novo, estou morando agora na boca do povo. A vida que eu tenho é como eu sempre quis. Deixei que o povo fale, tô querendo é ser feliz. Tô de casa nova, tô de carro novo, tô morando agora na boca do povo. A vida que eu tenho é como eu sempre quis. Deixei que o povo fale, tô querendo é ser feliz. Horas e 46 minutos e vocês estão à escuta da Rádio Arco-Íris 96.2. Estão à escuta de Tony Carreira, Quando Chega a Solidão. Que eu consigo me ouvir, que o pior já me passou. Quando o céu ainda tem luz, parece que aquela cruz que deixaste me deixou. Escondo-me entre te penso que é um razão. Meu sentimento venceu. E eu não minto, quase sinto que sem ti posso ser eu. Mas quando chega solidão, volta a dar sinais de vida. Quando chega a solidão, quando a noite me despassa, volto a ver que é tudo em vão e que morro de paixão até chegar a madrugada. Quando o sol está a brilhar, eu consigo até pensar que a tristeza já lá vai. Quando a terra ganha cor, parece que aquela dor que deixaste não dói mais. Entre a multidão, e até penso que a razão, meu sentimento venceu. Eu não minto, quase sinto que sem ti posso ser eu. Mas quando chega solidão, a dar sinais de vida. Quando chega a solidão, quando a noite me despassa, volto a ver que é tudo em vão e que morro de paixão até chegar a madrugada. Vergonha Eu sei que injustamente tenho sido prejudicado, mas eu não posso dar bola pra cachorro recalcado. Pra cachorro recalcado, frustrado e sem capricho, faz muito bem, Teixeirinha, não dar bola pra cochicho. Depois que eles te criticam, vão virar lata de lixo. Vão virar latas de lixo pra ver se encontra um osso. Depois que enche a barriga, engrossa bem no pescoço. Vão pro jornal e pro rádio, fui lá dizer que eu sou grosso. Para dizer que és grosso, esses cães têm pouca raça. Não passam de vira-latas que corre até da fumaça. Enquanto eles vão latindo, tua caravana passa. Minha caravana passa pra dar show e vender disco, batendo recorde tudo, deixando os cães sobre o cisco, sem o risco de divisa e sem divisa de risco. De vista de risco, já temos nossa resposta. Agora é com nós os dois, não sei se gosta ou não gosta. Teixeirinha, te prepara, que lá vai pau pelas costas. E lá vai pau pelas costas, agora é com nós os dois. O que é pra fazer hoje, não se deixa pra depois. Só não quero é que a carreta ande na frente dos bois. Na frente dos bois, mas hoje a carreta cruza. Levo toda a tua roupa, camisa, calça e a blusa. Só não te levo outra coisa, porque sei que tu não usa. Porque sabe que eu não uso de nylon nem de franela. Antigamente eu usava, embora muito singela. Agora não tô usando, porque emprestei pra ela. Agora eu te dou um nó, meu povo, ouça a verdade. De calça ele anda só, se acaso estiver usando, ele herdou da minha avó. Eu herdei da tua avó, me vê da cabeça aos pés. Ontem fui a uma loja e comprei pra mais de 10. E tu, por não ter dinheiro, vai andar de topless. Eu sou mulher de vergonha, o meu maio é inteiro, Teixeirinha, não se oponha. E sei que quando tu dorme, molha a cama quando sonha. Molho a cama quando eu sonho, essa mentira é enorme. Amélia, que toda noite muda dois, três uniforme, porque amanhece molhado só no lugar que ela dorme. Se não apodrece a cama, diz que é eu, mas tu não prova. No disco não cabe mais, chega ao fim a nossa prova. Comer e vamos pra casa, comprar uma cama nova. Comprar uma cama nova, não tem culpa, Teixeirinha. E culpa também não tem, Dona Mary Terezinha. O culpado disso tudo é o gato da vizinha. Ora, depois tivemos a escuta do Teixeirinha e a culpa toda era o gato da vizinha. Então, é, olha, é fechá-lo com a porta, pronto. Então vamos ficar à escuta de um fado para as pessoas que gostam do fado. E vou passar então aqui um fado de Fernando Farinha. Fernando Farinha que vai nos cantar O Meu Fado É Isto. Para quem gosta do fado também, porque às vezes estou-me a pedir um fado. E então hoje vou trabalhar com fados, com música normal e com uns ranchos. Então vamos à escuta. O sol nasce dia fantasia, pra cobrir o que é só. Então vimos de ouvir este bonito fado, o meu fado é isto que eu sou. Então vamos continuar com a nossa emissão e vamos ficar com Susana, quando ele me chama mãe. vejo a paz ainda distante. Perto só o verbo sofrer. Tantas vezes não tenho alento, nem sequer forças para seguir. Parece uma flor no deserto e nem o sol a faz mais feliz. 10:10 aqui na nossa rádio. Já estamos numa hora e 10 minutos de passada da nossa emissão, o fim de semana à porta. Então vimos de escutar Romana, Sou Eu, Sou Eu. E vamos continuar com as nossas músicas e para todos os madeirenses, vamos passar uma musicazinha da Madeira, Madeira do Coração, que tem por título o cantor Sidónio Silva. Vamos escutar Sidónio Silva, Madeira no Coração. Então vamos a isto. E a terra da alegria, da beleza e do amor, e a nossa maravilha com tanto esplendor. Ai, eu levo, levo, levo uma paixão, levo a Madeira sempre no meu coração. Ai, eu levo, levo, levo uma paixão, levo a Madeira sempre no meu coração. Maravilha, com tanto esplendor, também tenho vaidade de ter nascido nela, meu manto de flores, minha ilha tão bela. Ai, eu levo, levo, levo uma paixão, levo a Madeira sempre no meu coração. Ai, eu levo, levo, levo uma paixão, levo a Madeira sempre no meu coração. Eu levo a Madeira sempre no meu coração, e pela minha ilha tenho uma paixão, e a terra da alegria, da beleza e do amor, e a nossa maravilha com tanto esplendor. Ai, eu levo, levo, levo uma paixão, levo a Madeira sempre no meu coração. Ai, eu levo, levo, levo uma paixão, levo a Madeira sempre no meu coração. Ai, eu levo, levo, levo uma paixão, levo a Madeira sempre no meu coração. Ai, eu levo, levo, levo uma paixão, levo a Madeira sempre no meu coração. Levo a Madeira sempre no meu coração. Levo a Madeira sempre no meu coração. Significa o que tu és para mim.

Estamos à escuta do Ruth Marlene, aceita que dói menos. Espero que estejam a passar uma ótima manhã na nossa companhia. E então daqui a pouco vou passar um fadozinho e depois vamos ao rancho, que é para passar esta música antes das nossas dedicatórias. Países crescem ao alto são erguidos pela força dos meus braços. Eu sou o velho operário que fez o vosso teto, a mesa onde comeis e a cama em que dormis, que está nas vossas casas, no mais simples objeto, desde o branco lençol à roupa que vestis, que está nas vossas casas, no mais simples objeto, desde o branco lençol à roupa que vestis. Eu sou o velho operário que trabalha na mina, que constrói pontes, torres, o barco e o avião, que faz ruas e estradas, que a cidade ilumina, que deita pino ao forno e cose o vosso pão, que faz ruas e estradas, que a cidade ilumina, que deita pino ao forno e cose o vosso pão. Eu sou o velho operário que dá vida à madeira, ao ferro, à pedra, ao vidro, ao cimento e ao barro, que está nos altos fornos, na explosão da pedreira, que dá força ao comboio e ao vosso próprio carro, que está nos altos fornos, na explosão da pedreira, ao comboio e ao vosso próprio carro. Eu sou o velho operário que, com saber profundo, a luta pelo trabalho, a vida sempre deu. Na máquina gigante que faz andar o mundo, o ser que mais produz e menos tem de ser, uma máquina gigante que faz andar o mundo, o ser que mais produz e menos tem de ser. Força. papel grande e bom. As palavras que me ofereces, da mesma forma as mereces, do mesmo jeito que as canto. Pois se a terra és necessário, também por ti venho ao prário, a minha enxada de vento. Pois se a terra és necessário, também por ti venho ao prário, a minha enxada de vento. Trabalhadores, bons irmãos, ouçam bem a nossa voz. Trabalhadores, bons irmãos, ouçam bem a nossa voz. Temos o mundo nas mãos e o futuro somos nós. Liga a telefonia e sintoniza a rádio Arc-en-Ciel. Liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. A Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. A Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. A noite inteira, quem virá no carimbó?

vez. Não é beber, não pare, louca pra te conhecer. Eu tinha uma dança nova, só que não tinha par. Já que tu não avançavas, então tive que avançar. Atravessei o salão e lá fui pé de pé. Ai é ou não é? Ai é ou não é? Tocava a minha canção. Cheguei mais frente e sorri. Não foi pela tradição. E apresentei meu batom. Meu nome é Rebeca. E o teu qual é? Eu quero conhecer-te para dançar o pereré. Ai, o meu nome é Rebeca. E o teu qual é? Eu quero conhecer-te para dançar o pereré. São dois passitos para a frente. Pois é, vimos de escutar O Meu Nome é Rebeca. E então vamos continuar com a nossa música. E antes de nós chegarem, ora, são 10 horas e 49 minutos, falta-nos 10 minutos para as 11 horas, para a nossa segunda hora de emissão, o fim de semana à porta. E então, antes de chegar aos nossos discos pedidos, eu vou passar aqui um rancho ou dois para as pessoas que gostam de ranchos. Então vamos escutar já o primeiro. Achas-me agora cantando, já hoje chorei por ti. Ó meu girassol brilhante, quem te trouxe agora aqui? Achas-me agora cantando, já hoje chorei. Stop.

Ora então, vimos de escutar Nelson Ned, que tudo passa e passará, que foi pedido a ser esperança para o ser Armando, para todos os dentinhos do mundo, e não esquecendo os animadores. Então continuamos com a segunda dedicatória, desta vez é da parte da Glória, a nossa animatriz das quartas-feiras, que lhe deseja um ótimo dia. Então ela pede para toda a sua família, para todos os doentes do mundo, para todo o auditório da rádio, para todas as pessoas que a conhece, e eu vou-lhe passar aqui uma canção que tem por título, do Roberto Carlos, Você é Minha. Não sou eu digo porque o cantor é que canta esta canção, Roberto Leal, Você é Minha. Vamos então escutar esta bonita música. Gosto tanto do seu jeito, gosto desse beijo que me molha a boca. Gosto tanto desse corpo lindo que se esconde embaixo dessa roupa. Se é de manhã te vejo, fruta fresca provocar o meu desejo. Essa fruta eu bebo no seu beijo. Você é linda, amo você. Você é minha, meu doce papo de mel, minha doce boca. Me faz sentir no céu. Você é minha, meu doce papo de mel, me adoça a boca. Me faz sentir no céu. Gosto tanto do seu jeito, tirar as meias sem correr o fio. Gosto de puxar seu zíper, de beijar os ombros, ver seu arrepio. Quando você me abraça, fico enlouquecido com o seu perfume. Gosto quando você diz que é minha, porque isso acalma. Você é minha, meu doce papo de mel, minha doce boca, me faz sentir no céu. Você é minha, meu doce. Nossa boca me faz sentir o céu. Sentir no céu. Roberto Leal com Tu És Minha. Então vamos começar com nossas e continuamos com nossas dedicatórias, e desta vez é de António Lourenço para toda a sua família, para todos os colegas do trabalho e para todas as pessoas que o conhecem, não esquecendo Eduardo Teixeira, e também para todos os animadores da nossa rádio e para toda a gente que o conhecem. Então vou passar aqui uma canção que tem pelo título Jorge Ferreira, Ai, Ai, Meu Amor. Então vamos escutar esta bonita canção. Amar e saber amar, Ora, e continuamos então com as nossas dedicatórias, e desta vez é da parte de Maria do Céu, que, para todos os doentinhos do mundo, para todo o auditório da rádio, não esquecendo o animador, e de minha parte, meu muito obrigado, e desejo um ótimo dia. Então, e vamos escutar o Nemos Papa Funaná. Mas quem te disse que eu estou doido, doido nesse amor, para correr ao teu portão, guardar a chave, oi, oi, do coração, ai, ai, tudo a viola, ui, ui, vou ser livre sem paixão, ai, ué, eu hoje quero é paz. E continuamos com a nossa dedicatória, e desta vez é da parte do meu amigo Daniel de São João da Ruela, que veio cá de Portugal para passar Natal com a sua família, e deseja tudo bom a todas as pessoas que o conhecem. Então, da minha parte, tudo de bom, e que tenham um Feliz Natal, e que toda a família vá bem, e também todos os amigos deles. E então ele pediu-me para passar a canção que tem por título A Diana Gil. Então vamos escutar esta A Diana Gil, que eu também gosto muito de ouvir. Música. Horas e 29 minutos e estamos apenas de meia hora do fim da nossa emissão, a missão O Fim da Semana à Porta. Ora, eu tenho aqui mais um pedido que é da parte do C. Monteiro, que deseja um bom dia a toda a auditória da rádio e a todas as pessoas que conhece, e não esquecendo também todas as pessoas que sofrem. Até eu vou passar aqui uma canção que tem por título Teixeirinha, Coração do Luto. Quando de longe avistei o rancho que nós morava, cheio de gente encontrei. Antes que alguém me dissesse, eu logo imaginei que o caos era de morte da mãezinha que eu amei. Dali eu saí. chorando por mão de estranho levado, mas não levou nem dois meses, no mundo fui atirado com a morte da minha mãe. Fiquei desorientado com 9 anos apenas por este mundo jogado. Então, e vamos continuar com a nossa música e vimos de ouvir então o nosso Teixeirinho Coração de Luto. E vamos continuar então com a nossa música, e esta música que eu vou passar tem por título José Malhoa 24 Rosas. E esta canção é para todas as pessoas que tiveram à minha escuta, principalmente para as mulheres que tiveram à escuta da minha missão. E como está a chegar ao Natal, é uma oferta de 24 rosas que ofereço aí para todas as mulheres desse lado. Então vamos ouvir esta bonita canção. Grandes amores, eu um louco por te dar o meu coração. Hoje, mandando-te estas 24 flores, recebe as mulheres, não digas não. Pôr-lhes água fresca numa jarra. Dentro do teu quarto e junto à cama, se alguém te perguntar,

En harmonie, la FM en couleur. En couleur. Ora então são 11 horas e 42 minutos e 45 segundos. Então vamos a mais uma dedicatória que é da parte de Pedro Teixeira para a sua mulher e filhos, e que gosta muito deles, e também não esquecendo todos os animadores e não esquecendo os seus colegas de trabalho. E então vamos passar uma canção, como logo à noite há um jogo grande na televisão que dá no campo, em Lisboa, e ao Benfica Sporting que vai jogar, então ele pediu-me para passarem a canção do Benfica. Então vamos ouvir a canção do Benfica. Espero que corra tudo bem e que ganhe o melhor. Glorioso es el Ora pois, somos Benfica e temos aqui mais um pedido que segue no desporto. Então vamos também ouvir o hino nacional do Sporting, que os sportinguistas também pediram. Então vamos escutar. Ora, então tivemos a escuta do hino do Sporting e quando há dois, e dois sem três não passa, não é? Então vamos escutar o hino do Porto. Isto é que é pessoas afogadas, assim está bem que a gente tem os clubes grandes e é por eles que a gente puxa. E os pequenos também têm valor, mas nem tanto. Então vamos ouvir o hino do Porto. Espera de um lugar difícil de encontrar. então vimos ouvir as nossas canções dos hinos do nosso futebol, das equipas maiores. Então, logo, que façam um bom jogo e que ganhem o melhor. Ora, 11 horas e 53 minutos, temos 7 minutos apenas para estarmos aqui mais um bocadinho com vocês. Eu vou passar aqui umas musicazinhas também bonitas que a gente gosta de ouvir. Então vamos ouvir quem vai ser. Vai ser então os Sons da Terra. Cheira bem, cheira a Lisboa. Vamos lá então escutar esta bonita música. Faz couro com as chinelas da ribeira. Se chove, cheira a terra prometida. Procissões têm o cheiro a rosmaninho. Nas tascas da viela mais escondida, cheira a iscas com elas e vinho. Um caveiro numa água furtada. Cheira bem, cheira a Lisboa. Uma rosa florida tapada. Cheira a Lisboa, a cangata que se ergue na proa, a varina que tem bem passar. Cheiram bem porque são de Lisboa. Lisboa tem cheiro de flores e de mar. Cheira bem, cheira a Lisboa. Cheira bem, cheira a Lisboa, a fregata que se ergue na proa, a varina que tem bem passar. Cheiram bem porque são de Lisboa, Lisboa tem cheiro de flores e de mar. Lisboa cheira aos cafés do Rocinho, e o fado cheira sempre a solidão. Cheira a castanha assada se está frio, cheira a fruta madura. Teus lábios têm o cheiro de um sorriso, manjerico tem o cheiro de cantigas, e os rapazes perdem o juízo quando lhes dá o cheiro a raparigas. Um cabelo de uma água furtada, cheira bem, cheira a Lisboa. Uma rosa florida tapada, cheira bem, cheira a Lisboa. Fregada que se ergue da proa, a varina que tem bem passar. Cheiram bem porque são de Lisboa. Lisboa tem cheiro de flores e de mar. Cheira bem, cheira a Lisboa. Cheira bem, cheira a Lisboa. A fregata que se ergue na proa, a varina que tem bem passar. Cheiram bem porque são de Lisboa. Lisboa tem cheiro de flores e de mar. Cheiram bem porque são de Lisboa. Lisboa tem cheiro de flores e de mar. Então, bom Natal e um ano novo. Leite, estamos a um minuto do fim da emissão. Espero que estejam passando um ótimo, agradável momento na nossa companhia. E então eu marcarei rendezvous com vocês. Terça-feira, se Deus quiser, cá estarei com mais emissão de músicas românticas. E até lá, vocês cubram-se bem, façam muito cuidado, que vai estar muito frio e muita chuva este fim de semana. Então desejo uma ótima sexta-feira, muita saúde para todos e até terça-feira, se Deus quiser. E bom apetite a todo o mundo. Vou-vos deixar com a RTP Internacional daqui a pouco. Então, um bom mês de Natal para todos. Bom apetite e até terça-feira, se Deus quiser.